Hoje o tema é meio pesado, né? Dor e sofrimento. A gente tem que admitir que na Terra todo mundo sente dor e passa por sofrimentos. Né? Se existir alguém aqui que conhece alguma pessoa que nunca sentiu dor, que nunca passou por nenhum sofrimento, pode se manifestar, que eu tenho certeza que não tem ninguém. Este é um plano que nós vivemos, é um planeta de expiação e provas. Por isso que faz parte, né, a dor e o sofrimento. Isso não é bom e nem é ruim. É a condição atual que o espírito se encontra. Né? Se nós estamos aqui na Terra, porque se faz necessário nós termos esta caminhada num plano de expiação e provas. Desde lá do começo dos mundos primitivos, né, destinados à primeira existência humana, se encaminhando, né, fazendo essa jornada de encarnações, pós-encarnações, rumo a mundos divinos, mundo celeste, se faz necessário para o espírito passar por esses planos de expiação e provas. Isso se faz necessário. Conforme a classificação dos espíritos, né? Que a gente passa por essa escala. Nós ainda somos espíritos atrasadinhos e se faz necessário. E segundo o que a gente estuda e tem de conhecimento, a Terra é o segundo plano na escala evolutiva. Então, isso quer dizer que nós estamos no segundo degrau. Nós ainda estamos muito próximos aos mundos primitivos. É um plano de expiação e provas onde o mal ainda predomina. Não que já não aconteça ações boas, que já não exista a prática do bem. Mas é um plano onde o mal predomina. Nós estamos prestes a passar por um plano de regeneração, que vai ser o terceiro degrau na escala evolutiva. Mas para nós chegarmos ao estágio de espíritos angelicais, basta nós olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós estamos muito longe disso, né? Então, afirmam os guias da humanidade que nos mundos onde, assim, de expiação e prova, onde o mal predomina, é necessário para o espírito isso. Se faz necessário, é que nem a gente entrar para uma sala de aula, tu começa a estudar lá, tu vai para a escola. Tu não tem como fazer o primeiro ano ou o segundo ano e passar para uma faculdade. É necessário que tu passe todas essas etapas para ir alcançando. Então, quer dizer assim que nós estamos no segundo ano, estamos no segundo degrau, né? É muitíssimo importante pensar nessas questões. Cada vez que nós olhamos ao nosso redor, nós encontramos sofrimentos, os mais variados. Sofrimentos na área social, indivíduos que nascem e vivem numa pobreza, e sociologicamente falando, a gente fala assim, ó, abaixo da linha de pobreza. É numa miséria mesmo. São pessoas, muitas vezes, que é o casal, que tem dois ou três filhos e vivem de um salário mínimo. Às vezes, nem disso, vivem de fazer bico, né? De fazer qualquer trabalho que surge. Aí a gente fica pensando, que mundo é esse? Onde tanta coisa vai fora, onde a gente sabe que muitas coisas são jogadas fora no lixo. Muitas vezes a gente passa pela rua, encontra até móveis jogados na rua. Frutas em mercado, se estão machucadinhos, vai fora. O que, que o ser humano está fazendo daquilo que o mestre nos ensinou? O que, que nós estamos fazendo? É cômodo, é confortável ficar na nossa zona de conforto. Só que a gente está se esquecendo das lições que o mestre nos ensinou. Encontramos criaturas que nascem marcadas por enfermidades, microcefalia, surdos, mudos, cegos, doenças que não têm cura, deficiências de toda a ordem. Olhamos para o outro lado, nesse mesmo mundo, e vimos irmãos nossos que nascem em berço de ouro, com todo o conforto, de famílias poderosas, com lesões cerebrais, com autismo, com várias doenças na área psicológicas, psiquiátricas. Aí a gente fica pensando, que mundo é esse? Um mundo de expiação e prova. Estamos muito pertinho lá do começo. Desse modo, temos dois caminhos. Procurar conhecimentos para que nós possamos entender o porquê. Ou nos revoltar. Mas a segunda opção não é válida. Porque não tem para onde nós fugir. Porque tudo que lugar que nós for, nós vamos encontrar dor e sofrimento. Não tem para onde fugir. E se nós nos revoltarmos, nós vamos acabar enlouquecendo. Então, o melhor é procurar se esclarecer. Por que que estou nesse mundo? Por que que eu já não alcancei outro? Tem muitas moradas na casa do Pai, disse o mestre. Mas Deus é um Pai bondoso, soberanamente justo e bom. Não comete injustiças com ninguém. Os débitos são nossos. Aqueles que não são adquiridos aqui nesta encarnação, no hoje, nós já tivemos muitas existências. Segundo o Kiko, Francisco Espírito Santo, que tem obras dele, inclusive, aqui na biblioteca, ele fala que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, a gente já viveu no corpo físico pelo mínimo umas 200 a 300 vezes. E ainda temos sentimentos de baixa vibração dentro de nós de vez em quando. Não vamos ser hipócritas e dizer, ah, sou espírita, não sinto mais essas coisas. Mentira. Nós somos humanos, ainda sentimos, às vezes nos magoamos, às vezes sentimos até um pouquinho de raiva. A gente sabe que tem que trabalhar isso e dominar, mas isso não impede que a gente sinta, né? Então, o que é que nos resta é isso, é nos esclarecer, é procurar ter resignação, que é o principal caminho quando a gente está em sofrimento e dor, é saber que nunca estamos sozinhos, que o nosso Pai é bondoso, que todos nós temos o nosso guia espiritual que está conosco, que tudo passa. A dor vai passar, os problemas vão passar, vão surgir outros, vão. Mas a nossa vida é assim, galgando de passo em passo, vencendo as dificuldades, se desequilibrando, se reequilibrando. E nós temos uma arma poderosa conosco, que é o valor da prece. É a oração. Fazer esta sintonia da criatura com o seu Criador. Isso nos fortalece e faz com que a gente vença as dificuldades. Só assim fica bem claro, quando a gente pensa desta forma, por que a dor e o sofrimento? De outra forma, a gente não iria entender isso, né? Por que carregamos essas marcas? O Cristo afirmou que não sairíamos daqui sem pagar o último quadrante, que na linguagem atual seria a última moeda. Então a gente sabe que a gente está resgatando. Deus não castiga ninguém. Jesus sempre falou que Deus é amor e ama todos os seus filhos. Mas nós vamos resgatar isso. Nós pedimos, quando chegamos nesse plano, para passar por, pedimos antes, para vir e passar por determinadas coisas. E aí vem Pedro, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 8 do Evangelho de Cristo, que nos diz assim: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós parar para pensar, porque eu descrevi um mundo bem, bem complicado aqui, tanto do lado dos pobres como do lado dos ricos. Mas se a gente fixar nisso aqui, um ato de amor cobre uma multidão de pecados, vamos à luta, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o bem, vamos pensar no nosso próximo. Vamos nos auxiliar uns aos outros. Alguém um dia falou que somos anjos de uma só asa, que nós só voamos abraçados. E nós somos todos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então, não vamos ficar indiferentes à dor do outro. Né? Não estou falando assim só no auxílio material. Este também. Tem gente que acha assim, ah, vou ajudar. Fica julgando a pessoa, mas a gente não tem o direito de julgar ninguém. A gente não sabe o que passa no íntimo de cada ser humano. Mas o que eu digo assim, auxiliar também é dar nosso ombro. É dar o nosso ouvido. É dar um pouquinho do nosso tempo. Se nós estamos bem, vamos nos doar um pouco para aquele que não está. Que com certeza as nossas dores vão ser diminuídas. Que a gente não faça isso pensando em nós, né? Que aí é um ato de egoísmo. Que a gente faça o bem realmente preocupado com o outro. Que a espiritualidade se encarrega de aliviar os nossos sofrimentos.